E rapaziadinha, aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Arana tá tocando, mano. Aquela foto com a mina de vermelho, me mamando a noite toda de batom e aparelho. Mina maluca de um jeito interessante, a foda com essa mina vale mais que então, diamante. Até se a buceta na pica, meu bem, você tá com jeta e não tá com mais ninguém. Se brota aqui no baile fica louca, a tropa te leva pro beque tá carrola. Vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca, vaca. Não atrapalha o baile, não atrapalha, deixa rolar. Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando. Antes de eu vir pro baile, eu deixei o ar gelando. Sei que é cheio de não me toque o jeitinho dessa garota. É hoje que o bagunço é se escova. É hoje que o bagunço é se escova. É hoje que o bagunço é se escova. É hoje que o bagulho é se escuta. É hoje que o bagulho é se escuta. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, que o bagulho é se escuta. A mina de vermelho me mamando a noite toda de batom e aparelho. Mina maluca de um jeito interessante, a foda com essa mina vale mais que diamante.